purgatório, entre aspas, mas a Terra, dizem os Espíritos no livro O Céu e o Inferno, da codificação de Allan Kardec, que a Terra é sim um purgatório e nós deveríamos louvar, como louvava Francisco, a Deus e a toda a natureza, porque é um purgatório maravilhoso, é uma prisão encantadora. Esquecemos de nossos crimes, de nossos equívocos, de nossas doenças da alma, do egoísmo, da vaidade, do orgulho, da maledicência, da injúria, da preguiça, da omissão do bem. E somos aconchegados no carinho de uma mãe, no seio de um lar. Brincamos como as crianças durante vários anos, experimentando a felicidade delas e a pureza dos corações. Estamos em contato com pessoas amigas, reencontramos amigos de outrora. E começando do zero, esquecendo todo o passado de equívocos, temos a chance de nos perdoar e de seguir adiante aprendendo a amar. É um purgatório muito belo. Nosso orientador espiritual, através da inspiração, porque a nossa mediunidade não é ostensiva, a nossa mediunidade é tão somente obsessiva, só serve para os obsessores. Mas aqui e ali, quando a gente está numa casa de oração, nos raros momentos em que conseguimos sintonizar com este benfeitor que por misericórdia nos auxilia, ele me diz certa vez: Nazareno, vocês falam que vocês têm muitos débitos. Não digam isso. Deus é muito bom, vocês têm muitos créditos, em verdade. Deus lhe dá tantos créditos. E por isso Francisco considerava-se um grande pecador, porque ele fora concedido tanto, tantas riquezas, tanta coisa, a vida, a juventude, a saúde, enquanto tantos irmãos e humanidade sofriam, e ele que recebera tanto deveria fazer mais, considerava-se um servo inútil. Então ele vem nos ensinar a renúncia, a coragem, como teve Bezerra de Menezes de declarar-se espírita há mais de 120 anos atrás. Vem nos ensinar a obediência. Nós que no movimento espírita, ainda tão orgulhosos que somos, nos revoltamos com qualquer coisinha,